não quero ouvir se eu tô mentindo e tu já sabe. Vida toda foi um dilema, conclusão é a mesma. Dá pra chega ser um debate. Como eu vou dizer se algo que eu sente foi verdade? Com certeza que de tudo já tentei. Pra aliviar o peso, eu sei que tá muito tarde. Só peço que seja prático e rápido, feio. Quiser cartar, volta, escuta de novo. Que quando eu for embora, ninguém vai esperar. Eu sei que não era pra eu tá aqui. Faz tempo que a vida não me levou no teu lugar. Deixa cada vez mais longe. Só me deixa tá cada vez mais longe. Tanto tempo deixo tudo que eu sinto comigo. Pé na cor da vida segue e eu fico. You wait around that long? You. You really think we'll be together that long? You wait around that long? I can wait 2 years. How about you? You really think we'll be together that long?